nasceu pra sofrer. E se vem sofrimento é pra gente vencer. Erga a cabeça, menina, se olhe no espelho e diga: você é capaz. Você é linda demais, sua cor é demais. Erga a cabeça, irmão, e vá à luta. Nossa determinação é firme e resoluta. Erga a cabeça, meu bem, valorize seu próprio tesouro, pois quem tem seu ouro não inveja a prata de ninguém. Erga a cabeça, irmão, nosso clã não nasceu pra sofrer. E se vem sofrimento é pra gente vencer. Erga a cabeça, menina, se olhe no espelho e diga: você é capaz. Você é linda demais, sua cor é demais. Erga a cabeça, irmão, e vá à luta. Nossa determinação é firme e resoluta. Erga a cabeça, meu bem, valorize seu próprio tesouro, pois quem tem seu ouro não inveja a prata de ninguém. Somos filhos de Nanã, rebento dos males, renascemos toda manhã, um dia de cada vez. Nossas crianças jamais estarão sozinhas, somos todos netos de reis e rainhas. Erga a cabeça, irmão, e vá à luta. Nossa determinação é firme e resoluta. Erga a cabeça, meu bem, valorize seu próprio tesouro, pois quem tem seu ouro não inveja a prata de ninguém. Filhos de Nanã, rebento dos males, renascemos toda manhã, um dia de cada vez. Nossas crianças jamais estarão sozinhas, somos todos netos de reis e rainhas. Oh, erga a cabeça, irmão, e vá à luta. Nossa determinação é firme e resoluta. Seu próprio tesouro, pois quem tem seu ouro não inveja a prata.